Rádio Nova Fraternidade, na transmissão ao vivo, direto do Centro de Convenções em Maceió, Alagoas, do Merinesp 2013. Muito obrigado, Luciana. E vamos dar sequência. Convidamos agora Marcelo Cury, que nos vai abordar obesidade e seus aspectos espirituais. 30 minutos, Marcelo. Então, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com vocês nessa mesa tão seleta e aqui no Medinesp, que a gente recebe vibrações tão agradáveis. E eu vou dividir com vocês o que a gente tem discutido na AME Mato Grosso do Sul. Essa nossa apresentação não é o resultado puramente meu, mas de todo o grupo que eu estou trazendo aqui. O Décio, que é tão mencionado em todas as apresentações e está sempre presente no Medinesp, ele encabeça a nossa AME. E com ele a gente vai discutindo e a gente tem os estudos. No livro Evolução em Dois Mundos, a gente vê o conceito que já foi apresentado hoje de manhã e agora à tarde sobre os animáculos infinitesimais. Eu gostei muito quando, hoje pela manhã, o Flávio usou a expressão de que eles estão sob o comando do general. E aí a gente fica pensando, por que vem a doença? O que aconteceu? O general não está dando conta do seu exército? Não está controlando direito? O que está acontecendo? Então a gente discutiu e eu disse para o Décio e para todo o nosso grupo, a gente tem que ter um tratamento que vá lá e reorganize esse exército. Vamos conversar com a doutora Marlene. Liga para ela e pede um passe especial que a gente possa resolver todos os problemas. Mas é claro que não tem um botão em que a gente possa desligar e resolver todos os problemas. O paradigma médico-espírita acredita que todas as doenças vêm da alma. E a cura também tem que vir da alma. A partir daí, nós começamos a estudar um pouco mais sobre a obesidade. Eu vou discutir e apresentar para vocês. A gente vai situar o problema na visão médica e, em seguida, ver o que tem a literatura espírita falando sobre o assunto e o que a gente pode trazer como uma proposta terapêutica em que a gente ainda não testou, mas que deve tentar colocar um ambulatório lá na nossa AME e, eventualmente, trazer algum benefício para os nossos pacientes. Eu trouxe algumas imagens de Botero, porque quando eu pensei em falar nesse assunto, eu lembrei dos desenhos dele e fui ler. O Botero começou a desenhar na década de 50, é um pintor colombiano, e ele sempre desenhou figuras desproporcionais, grandes. Na década de 50 chegava a ser uma coisa cômica. Hoje, quando a gente olha isso, acha normal. E por quê? O que é obesidade? O que é essas letras IMC? Eu não sei se alguém aqui da plateia já ouviu esse termo. O índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea, ele é uma fórmula matemática simplista, mas que facilita a gente identificar a obesidade. Através dele tem essa classificação. Você pega o seu peso e divide pela sua altura ao quadrado. Eu estava preparando a aula e a minha filha olhou e falou, pai, o que é esse IMC aqui? Eu falei, índice de massa corpórea, e como calcula? Aí a gente calculou, eu fiz o dela, estava direitinho, fiz o meu. É, pai, você me falou que esse número aí não está muito bom. Eu falei, é, filha, mas você vai falar lá para todo mundo sobre obesidade, você não está com o seu índice muito bom? Eu falei, eu estou tentando me curar também, ué, vou aprender e a gente vai melhorando todos juntos. O índice de massa corpórea atualmente é considerado normal de 18 a 25. De 26 a 30, ou de 26 a 29, é considerado sobrepeso. E acima de, a partir de 30 para cima é considerado obesidade. Eu coloquei a pandemia mundial porque em alguns países chega a ser 30% da população. Nos Estados Unidos, onde a gente vai usar a maioria das pesquisas para apresentar hoje, eles têm, somando pessoas com sobrepeso e pessoas obesas, acima de 50%. Tem alguns autores discutindo o que é normal. Na medicina, quando a gente define os parâmetros normais, são curvas de Gauss, em que coloca a maioria da população. E a maioria da população deles está anormal. Como é no Brasil? Aqui, então, uma ideia de como é que é a distribuição da obesidade no mundo. E aqui, então, é uma representação de como está no Brasil. Nós chegamos a até 20% da população de obesos. É bem interessante, aqui o nosso estado, o Mato Grosso do Sul, está bem na ponta dos maiores índices. E o que a obesidade nos causa? Por que a gente vai perder tempo alertando para esse problema e discutindo esse assunto? A obesidade predispõe a uma grande série de doenças. E aqui estão exemplificadas e demonstradas as principais e as suas porcentagens. Mas e por que uma pessoa fica obesa? Ou por que alguém tem sobrepeso? Por que eu tenho sobrepeso e não consigo mudar facilmente? Esse é um dos slides importantes que a gente montou. É a manutenção do peso que dificulta a perda. Eu, como espírita, acredito piamente de que tudo isso é controlado pelo meu perispírito. Em última instância, é a minha alma que controla. Mas em nível inconsciente, eu não consigo modificar meu bel prazer. O que se sabe é que o nosso organismo é programado para manter o mesmo peso. Ele mantém o peso constante com uma pequena variação ao aumentar das décadas. Isso faz com que o nosso gasto calórico principal, cerca de 80%, são o gasto de manutenção. O nosso gasto com exercício, o nosso gasto com a vida fora da manutenção, ele acaba sendo 10, 20, 30% do nosso gasto calórico. Aí já entra um primeiro problema. E o exercício que você vai falar lá na frente? Lá na frente a gente conversa. Quando eu estou perdendo peso, o meu organismo identifica isso e pensa: o Marcelo está morrendo, não posso deixar isso acontecer. Imediatamente diminui o meu gasto calórico e muitas vezes aumenta a absorção dos alimentos. Eles são melhor aproveitados no intestino e eu volto ao peso que eu estava antes. Esse é o lado ruim, mas tem o lado bom. Se eu começar a ganhar peso, ele também faz o inverso. Ele aumenta o meu gasto calórico, absorve menos os alimentos, pode causar até diarreia, e aí eu mantenho o meu peso mais ou menos estável. Algumas pessoas têm variações maiores, de 10 quilos, outras 2, 3, 5, mas a média é mais ou menos uma constante. E o que é essa pesquisa com células-tronco que eu menciono aqui, que foi um dos fatores que me deixou interessado nesse tema? Isso demonstra a dificuldade que é a perda do peso. Teve um estudo com células-tronco que eles estavam fazendo culturas e viram a velocidade com que a célula-tronco crescia nessa cultura. E utilizaram um soro de pessoas que estavam jejuando. Isso fez com que as células-tronco se reproduzissem numa velocidade 7 vezes maior. Ou seja, existem vários fatores ainda não conhecidos, mas quando eu faço jejum, ele aumenta a capacidade do meu organismo de se regenerar. Tem também sempre os relatos, principalmente no Japão, de pessoas que vivem muito tempo e vivem com alimentação muito ao mínimo possível. A alimentação é um prazer. Esse slide é importante e relacionado com a aula que o Sérgio Lopes nos apresentou aqui no fim da manhã. Não sei se vocês todos estavam aqui assistindo, mas é um outro problema que dificulta o tratamento, já que ele é relacionado ao centro do prazer e a ingestão alimentar também segue por essas vias. O Sérgio não mencionou de forma explícita, mas também é uma das formas em que a gente tem prazer. Ele falou do chocolate, né? Aqui então uma ideia de como é feito, o que já se sabe na ciência material, de como é feita a regulação no nosso organismo. É bastante complexo e esse ainda é um slide sintético. A obesidade infantil é um outro problema que assola o mundo todo. As crianças estão fazendo pouca atividade física, consumindo alimentos de alto poder calórico, baixa quantidade de fibras, que são os grandes problemas da atualidade. É muito mais fácil você comer uma alimentação rápida e totalmente industrializada do que você preparar os vegetais, limpar, lavar e para consumir. Isso faz parte das teorias do que está acontecendo com a população atualmente. É provável que exista um gatilho. Eu falei agora há pouco que existe uma tendência a manter sempre o mesmo nível nas pessoas. Então eu mantenho sempre o mesmo peso por longos períodos. Mas talvez algum gatilho do ambiente faça com que esses níveis subam. E aqui eu já deixei registrado porque eu acho que a prevenção, a gente vai falar mais à frente sobre o tratamento, mas a prevenção é sempre o melhor caminho para qualquer doença. Então, aqui tem uma população de médicos, de espíritas, de pessoas que frequentam as casas espíritas, e tocar nesse assunto e orientar e ter um simpósio para orientar na prevenção e aí na educação das crianças, na reeducação dos hábitos de vida, é um trabalho que chega a ser de caridade e que pode ser feito em qualquer ambiente simples, desde que se tenha conhecimento. Atualmente a ciência oficial nos surpreende e considera que a obesidade tem um fator genético de mais ou menos 50%. Era sempre um estigma da nossa sociedade acreditar que o câncer é totalmente genético e a obesidade é totalmente ambiental do meu estilo de vida. E aqui eu estou mostrando um dado da ciência oficial que é exatamente o oposto do que se espera. Mas é verdade. Isso é tão importante que em gêmeos ele chega a ser 80% concordante. Mesmo que você pegue uma pessoa, um gêmeo monozigótico, que viva aqui, outro viva lá em Campo Grande, comendo a alimentação típica de lá, que é basicamente... A obesidade tem um fator genético, em 80% das vezes eles vão ser iguais. O que ficar obeso aqui, o de lá vai ser obeso. O que vai ficar magro aqui, o de lá vai ser magro. São poucos, em torno de 20%, que um fica obeso e o outro não. Até o momento já foram mapeados 24 genes, mas isso ainda está em fase experimental de pesquisa, pode-se achar outros ainda para ser descobertos. Os fatores de risco. Os fatores de risco, é impressionante, mas a baixa condição socioeconômica, o baixo nível educacional e quando para de fumar. Atualmente o que está acontecendo? As pessoas progressivamente vão sendo mais instruídas, quem pode? Paga o nutricionista, vai no consultar precocemente e consegue tentar reverter o processo no início. E quem tem baixo nível educacional, ele acaba estando mais exposto e com mais risco de desenvolver a obesidade. É lógico, isso aqui são pesquisas americanas, onde a alimentação é, nesse ponto, inferior à nossa, por causa da industrialização e por causa do consumo de gorduras saturadas. O nosso país ainda tem uma alimentação mais rica, mas a gente, infelizmente, tem mudado progressivamente. De qualquer forma, nós podemos intervir no processo atuando nessa população, através da educação, através da mudança dos hábitos de vida. E aí a gente fala em reforma íntima no centro espírita, pode também falar em reforma íntima dessa parte. Também as pessoas pensam, ah, são problemas psiquiátricos. Essa publicação é de 2002 e ele nos mostra o seguinte: as pessoas obesas, elas se alimentam proporcional ao seu peso. Então, eu como proporcional ao meu peso, você come proporcional ao seu peso. São raras as pessoas que têm doenças ou síndromes psiquiátricas que vão se alimentar além da conta. Na verdade, é um terço da população que procura os ambulatórios. Quando essas pesquisas são feitas na população geral, esses números são 2, 3, 5%. Então, tem a síndrome do comer noturno e o transtorno de compulsão alimentar periódica. Então, quando a pessoa está passando um período de estresse, ela vai lá e se alimenta abusivamente. Aqui, para diferenciar da bulimia, a pessoa não faz uma compensação. Na bulimia, é um transtorno em que a pessoa come demais e em seguida provoca o vômito ou faz alguma outra atitude para controlar isso, para tentar eliminar esse ganho calórico excessivo. O transtorno de compulsão alimentar periódica não tem essa compensação. E a síndrome do comer noturno também. A pessoa se alimenta à noite mais do que deveria, mas são limitados. A maioria das pessoas obesas tende a ter uma alimentação proporcional ao seu peso. Eu apresentei bastante dados sobre a ciência oficial. Como que a sociedade vê a pessoa obesa? A gente cansa de ouvir, e quem tem o problema sabe o que eu estou falando, cansa de ouvir, ah, ele é gordo porque come demais. Ele é gordo, mas ele mente. Tudo que é obeso, mente. E come escondido. A pessoa obesa, ela é estigmatizada na nossa sociedade. Ela é vista pelos outros como uma pessoa sem autocontrole, como uma pessoa preguiçosa, menos competente, menos saudável e com problemas emocionais. Mesmo que ela não tenha nada disso diagnosticado, ela carrega essa carga de preconceitos. Mas eu pergunto para vocês, e os médicos? E nós, que temos um paciente obeso, como é que nós nos portamos? Essa mesma pesquisa do ano passado mostrou que os médicos também têm preconceitos contra esses pacientes. Eles acham que o paciente tem má higiene, que ele não colabora, que é hostil e que é desonesto. E como que o próprio paciente se vê? O paciente, você gostou da Mona Lisa, né, do Botero. O paciente com obesidade, ele tem uma tendência de ter mais depressão, ideias suicidas e tem uma autoimagem distorcida. Aqui os homens talvez eles se vejam melhor do que realmente estão, enquanto as mulheres se veem pior do que elas estão. Mas e se essas pessoas procurassem religião? A maioria aqui no auditório é espírita. Eu pergunto para vocês, o que vai acontecer se a pessoa procura religião? Pode ajudar? Pode piorar? O que tem a ver isso? O que vocês acham? Eu vou falar sobre a religião e sobre o efeito dela também para o tratamento. A nossa angústia é que o tratamento clínico, que é o que está indicado para a grande maioria das pessoas, ele faz com que a pessoa perca em torno de 10% do peso. Exercícios, dieta, medicações, consegue controlar e fazer a perda de peso em mais ou menos 10%. Então, se eu peso 200 quilos, eu vou perder 20 quilos, mais ou menos. Vou ficar com 180. Se eu peso 100, perco 10, fico com 90. Tem alto índice de recidiva, por causa daqueles mecanismos compensatórios que eu expliquei antes, a recidiva acaba sendo grande. As pesquisas têm mostrado que com grupos de autoajuda, assim como em outras situações como o álcool, eles têm tido resultados melhores, mas mesmo assim a recidiva continua sendo na casa de 80, 90%, o que deixa o tratamento clínico numa situação bem difícil e a gente fica desanimado. Outros tratamentos, a endoscopia é a minha área, eu gostei aqui desse slide que eu trouxe. Eu não sou um fã inveterado desse método que eu estou exemplificando aqui, o balão intragástrico. Ele fica lá, ocupa espaço, você vai se alimentar, come um pouquinho e se sente saciado. Esse método, e tem outros em desenvolvimento, que eu coloquei entre aspas um sleeve, tem outros métodos endoscópicos sendo tentados. Ele traz uma perda em torno de 15%. O problema é que ele não é permanente, você tem que tirar o balão. E quando tira, o que que acontece? Recidiva. Nós tivemos uma paciente que nos procurou para retirar o balão. Tinha perdido, não me lembro quanto, mas estava feliz da vida. Tirou o balão, de manhã, à tarde voltou. Doutor, estou passando mal, estou vomitando. O que que aconteceu? Eu saí daqui, fui lá na feijoada. E estava ótima, doutor. Acho que eu exagerei. Então, o que que aconteceu? Ocupou espaço, não deixou comer por um tempo. Quando retirou o balão, ela não tinha mudado o estilo de vida, não tinha feito nenhum outro tratamento. A recidiva também é alta. O tratamento cirúrgico. Existem várias técnicas, mas as principais entre o tratamento restritivo e o desabsortivo. O restritivo restringe o tamanho do estômago. O desabsortivo, ele tira a parte do intestino que vai absorver os alimentos. Os resultados são melhores, 20 até 50% de perda de peso. Em média 30, 40, mas com o tempo também tem uma recidiva. Aqui nesse caso a recidiva não é tão grande, mas esse é um tratamento radical. A gente danifica um sistema digestivo que estava funcionando direitinho, diminuindo o estômago, cortando o intestino, com todos os riscos que trazem uma cirurgia nessa situação, mas está bem indicada naqueles casos em que o paciente obeso tem tantas comorbidades em que a sua expectativa de vida é curta e ele tem muitos riscos. Então é um tratamento útil, mas para um grupo bem definido e bem delimitado. Outro ponto interessante foi essa publicação há 2 anos atrás na Scientific American, a luta contra o inimigo mais poderoso. Vocês acham que o nosso corpo físico pode ser um inimigo mais poderoso do que o nosso ser que decide? O general que não consegue controlar os seus exércitos? Então aqui eu trouxe a pergunta para vocês sobre a obesidade e a religião. Houve uma pesquisa em 2003 mostrando uma relação positiva nos Estados Unidos. O sujeito foi procurar uma religião e ficou gordo. Isso é esperado? A explicação possível do autor é o seguinte: a religião combate o tabagismo, combate o etilismo, combate a promiscuidade sexual, mas nunca se preocupou com a gula nem com a obesidade. Por quê? Porque são problemas recentes. E também porque... essa é uma hipótese, mas que muitas das religiões, eu não sei como é que é no centro espírita de vocês, mas volta e meia o pessoal diz, olha, vamos sair daqui e comer uma pizza depois da reunião, está todo mundo feliz e com o espírito bem lá em cima. As pesquisas são americanas, então o Dr. Ferraro repetiu essa pesquisa, ele publicou agora em 2006 a segunda pesquisa, e ele identificou de novo uma correlação positiva. Essa correlação não foi com todas as religiões, ele denominou os grupos, que eu não vou citar aqui, ele identificou fatores de risco, algumas religiões propõem períodos de jejum muito longos, outras religiões, as pessoas têm as confraternizações, as alimentações, os donuts, como os americanos gostam, que predisporia a obesidade. E aí eles identificaram as mulheres que consomem mais religião. Eu coloquei entre aspas, o que é consumir religião? Eu não estava acostumado com esse termo. Aqui no Brasil talvez não tenha tanto, mas tem um pouco, sim. O pessoal compra DVD, CD, fica ouvindo a mídia em casa, a mídia digital religiosa, e comendo. Mas é o que tem acontecido. Um outro estudo, esse foi publicado em 2011, ele também está numa versão digital, ele mostrou que os jovens que procuravam a religião e se engajavam mais na religião tinham mais chance de ficar obeso quando adultos, né, de meia idade, do que aqueles jovens que não procuravam a religião. Mas será que a religião pode ser um problema? Então o Dr. Ferraro ele avaliou a religiosidade dividida em 7 domínios. E aí então ele percebeu que as pessoas que quando procuravam a religião e tinham a consolação, que eu estou traduzindo com palavras minhas, quando as pessoas procuravam a reforma íntima, eles não tiveram esse efeito da obesidade. Também ele perguntou, será que numa religião que eu estou identificando mais obesos, as pessoas estão procurando, eles já eram obesos antes, estão indo na igreja para se consolar? Esse efeito também não aconteceu, não teve mais pessoas indo procurar consolação na igreja. Tudo bem, falamos um monte, mas e o Espiritismo? O que nos diz o Espiritismo? Antes do Espiritismo, alguma dieta relacionada à religião pode ajudar? Talvez. É possível que algumas, e aqui tem um outro site que tem das sugestões, algumas dietas podem ajudar, mas funcionam como grupos de autoajuda. Por enquanto não tem nada, como eu gostaria, falei no início da apresentação. A gente vai lá, dá um passe, desliga um botão no perispírito, em alguma das camadas do perispírito, e resolve todo o problema. Mas esse também tem sido de alguma utilidade a procura dos grupos relacionados à religião. No livro Missionários da Luz, o André Luiz nos descreve, até com características bem pesadas, bem marcadas, um médium que é obeso e tem dificuldade de receber a instrução mediúnica. Ele descreve que todo o sistema tem problemas e que está trabalhando em função do sistema digestivo. E aí o orientador ajuda ele explicando. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender a exigência do sistema digestivo, descuidada de si mesma, tornando-se presa de seres de baixa condição. Ainda em Missionários da Luz, o instrutor fala para André Luiz, atender a santificada missão do sexo, no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retém a alma nos círculos inferiores. E uma outra pista que a gente pode ter sobre a visão espírita da obesidade está no livro Ação e Reação, na página 80 da edição que eu estou lendo, em que eu li. Está pequeno, mas o importante aqui, a ingestão sistemática de alimentos corrosivos como o álcool e outros venenos das forças orgânicas, quanto os inveterados cultores da gula, quase sempre atravessam as águas da morte como suicidas indiretos e, despertando para a obra de reajuste que lhes é indispensável, imploram o regresso à carne em corpos desde a infância inclinados, a estenose do piloro, a úlcera gástrica, desequilíbrios do pâncreas, colite e outras enfermidades que lhes impõem torturas sistemáticas, embora suportáveis, no decurso da existência inteira. Então, o que a gente pode trazer de lição para nós? A obesidade tem relação com erros pretéritos, e aqui eu digo da vida atual, ou mesmo de vidas anteriores. A gente teve a apresentação anterior de que a reencarnação nos ajuda a corrigir esses erros e as doenças são só a manifestação delas, dos erros. Ele nos abre parte, nos abre as portas da obsessão e ele nos traz um desequilíbrio de todos os centros de forças. A visão médico-espírita, mudando o paradigma da medicina tradicional para uma medicina ampliada, nos deve lembrar que a obesidade é uma doença da alma, provavelmente uma lesão no perispírito, uma lesão, um desequilíbrio perispiritual multifatorial. Uma doença da alma como tal, os pacientes merecem todo o respeito e um tratamento digno. Sempre que a gente vai tratar qualquer paciente, a gente vai focar visão médico-espírita na alma. Se a gente pudesse tratar a alma e descobrir quais são os problemas, a gente ainda não tem como fazer amnese, como foi bem comentado, Mas se a gente pudesse detectar o problema e tratar, a alma é a nossa primeiro objetivo no tratamento. E sempre que possível, o reequilíbrio do corpo. É interessante que vocês viram que eu mostrei para vocês as pesquisas mostrando o que as pessoas pensam da pessoa obesa. A pessoa obesa tem uma doença como outra qualquer. Ninguém diz assim, aquele ali tem pressão alta porque foi ruim na outra vida. Aquele ali sofre do coração porque o coração dele é ruim. Mas fala, aquele lá é obeso porque ele come escondido. Então é essa visão que a gente tem que começar a tratar. E talvez não só no paciente, mas em toda a sociedade. Algumas sugestões como desenvolver virtudes, então trabalhar a sua vigilância, a disciplina, a paciência, a perseverança, a humildade, são dicas e critérios úteis, não só para a pessoa portadora de obesidade, mas como para todos nós. A proposta terapêutica que eu citei no início é dividida em 3 partes e completando 10 itens. Então, a primeira seria ganhando. Antes de começar a tratar, antes, vamos fazer a dieta da lua, vamos fazer a dieta disso, a dieta daquilo, o paciente deveria procurar a dieta da lua, vamos fazer a dieta disso, a dieta daquilo, o paciente procura o médico, deveria procurar um junto ao seu médico, qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? O objetivo é real ou é um objetivo imaginário? Ah, eu peso 150 quilos, eu quero em 2 meses estar com 70. Talvez os objetivos reais nos reforcem a confiança a partir do momento em que a gente consegue atingi-los. Instrução. Eu acho que é fundamental a pessoa se munir de toda a informação possível, que é um dos pontos principais aqui da nossa conversa. Fortalecer a força de vontade e instituir a terapia espiritual. No momento a gente tem o passe e a água fluidificada como opções terapêuticas. É de se esperar que nas próximas décadas a ciência médica incorpore muitas outras terapêuticas direcionadas para a alma. E a gente está aguardando e esperando o desenvolvimento delas para poder colocar aqui no nosso armamento terapêutico. O segundo passo seria perdendo. E aí não temos como fugir. Exercícios, dieta, procura o tratamento com psicólogo ou com psiquiatra, tratando a ansiedade que pode ser desencadeadora daqueles episódios de compulsão alimentar. Aqui eu defini como terapias complementares a medicação, que são úteis, os tratamentos endoscópicos e até os cirúrgicos nos casos das obesidades mais graves. A parte 3 seria vivendo em plenitude, trabalhar a sua fé e a prática da caridade. Eu gostei muito quando o Sérgio nos mostrou hoje no fim da manhã de que o trabalho da caridade também pode ser prazeroso e nos trazer prazer, e aí isso pode substituir alguns dos nossos outros hábitos menos felizes. Então, eu acho que esse é um outro proposta terapêutica de mudar o foco e a pessoa concentrar em coisas mais importantes. Se puder melhorar o corpo, ótimo. Se curar o espírito, se curar a alma, se a gente tratar as doenças que a gente traz dentro de nós e que nos predispõe a essa enfermidade, é o gol, é o ponto principal do tratamento. Olha só, ainda em Mensageiros da Luz, na página 186, o André Luiz está acompanhando uma família que está em dificuldades econômicas e ele descreve, a mãe descreve para a filha: não devemos, filha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Há quanto tempo estamos tomando a nossa refeição diária e gozando de boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo dessa frugalidade de alimentação? E ela continua: tenho visto muita gente adoecer pelos abusos da mesa. Além disso, Jesus abençoa o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. Então, talvez se a gente mudasse a nossa postura alimentar, fosse de grande benefício, não só para quem é portador de obesidade, mas para toda a nossa sociedade. E, por fim, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: a abstenção de certos alimentos prescrita entre diversos povos funda-se em alguma razão? Tudo aquilo de que o homem possa se alimentar sem prejuízo para a sua saúde é permitido. Então, aqui com a figura do nosso amigo Allan Kardec, em seguida esse quadro mostrando a felicidade de um encontro no desenho do Renoir, eu encerro agradecendo a paciência e a atenção de todos vocês, dizendo que ainda não temos um tratamento em que vai lá no perispírito, desliga a chave e cura, mas que mudando a visão, mudando o foco e a atitude, a gente pode ter grandes benefícios para os pacientes e para a nossa sociedade. Muito obrigado.